Sega. Gente, mantém a posição. Portão previsto é 11, porém tem um Airbus no set, tá no push. Aí, assim que ele ingressa, encher o táxi e livrar a Juliette, a gente ingressa essa aeronave, ok? Espera. Informa Pátio, Juliette India Zulu. Negativo, temos a aeronave já a 2 milhas, livra na Quebec, realiza 180, aguarda para reingresso. Negativo, temos a aeronave já a 2 milhas, mantenha a posição, Vitor India Juliette. Ah, Galeão. Taxi Juliette Alfa, 18.6, torre do ponto espera, 1.011 no ajuste, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera, torre 18.6, 1.011, até 3.155. Minha três no quadro 6.6, assim que o Airbus livrar a Juliette, ingressa via mesmo até o portão 11. Juliette Alfa, faz a passagem do Marília, ingressa a Juliette para o 11, outra na minha 3 no quadro. 392, chega a 6.6 até o portão 10. Portão 10, até 3.192. Xenia 6326, reduza para 1.70 nós. Reduzido, 1.70 nós, Xenia 6326. Xenia 6326, está autorizado o final LS, já estabilizado no localizador? Está estabilizando, autorizado LS, X-Ray, gol no 396, pressão no zero. 2.18.612, bom pouso. 18.612, obrigado, até daqui a pouco. Já confirma para o Oxenia 6326, número da bolsa, sequência? Número 2, vai seguir o Boeing da Gol à frente, desça para 2000 pés, 1011 ajuste. Ok, 2011, 6326. Torre Salvador, boa tarde, está 3155, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa tarde, 3155, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3155. E Salvador, boa tarde, gol no 396, passando Índia Serra, baixado e checado. Boa tarde, no 396, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0-1. Paciente, temos livre pouso na pista 1-0 com 1-0 no 1, gol no 396. Vitor Índia Juliette, linha mantém, 1-7. Índia November Alpha, solo aos 4-6, autorizado backtrack, atento à aeronave ingressando para alinhar na pista a partir do pátio 4. Ajuste 1011, reporte localizador estabilizado. 4 Serra Tango, Salvador. Bravo, Serra Tango, senhor. Tive ascensão nível 125 e está autorizado voar direto de destino. Seu Bravo Serra Tango tem intenção de prosseguir para a alternativa Serra Juliette Zulu Tango. A pro ideal seria a 289 e o nível seria o 125 também. Seria possível? Qual a distância de Salvador? Um radial 289 a 307 milhas. Atenção, autorizado voar direto, ascensão 25. Aguarde autorização. Do centro é Serra, November. Sierra Juliette. Qual o nome do destino? Eu vou estacionar em November Alpha. Zato 2, copiado. chamado de Búzios, o Bravo Serra Tango. Aqui copiado, 1930. Reporte 60 milhas fora. Gente, frequência livre estacionar, Juliette, Índia Zulu. Prossiga. Gente, frequência livre, Mike Kwaska. 62, 92 mil. 68, 62. Torre. Afirmativo. Passou externo, baixada. Sente vento 140 graus com 9 nós, altímetro no 09, aguarde pista livre. Guarda. Solo 396, solo aos 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, com 396. Voo 649, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Voo 649. 251, 3325, 649. Salvador, boa tarde, com 396, livrando o seu escuta. Boa tarde, bem-vindo, Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, gol no 396. Solo, boa tarde, 52, correção 562, solicitando 70 para Aracaju. Tem aprovado no 9, quer que eu acorde no 7 com o centro? Não, aceitamos no 9, obrigado, pode mandar. Aracaju 90 autorizado, decolando ao 90, curva esquerda, perfil Pucajamo após direto Aracaju. 5147, o código transponder, controle 1198. Bate 3 na posição 03, quando chame, quando faltar o puxa, senhor. Dia Juliette, livre decolada 17, atenta à esteira de turbulência, vento 130 graus, cono 0 nós. Da 3155, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, da 3155. Presente. Chile 6326, solo ao 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Boa tarde, chegada a Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, 1 na 0, na 1 na justa. Meia, prossiga via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, no meio 3. Vitor Índia Juliette, decolado ao 52, chão em controle, 19, decimal 8, bom voo. 98, até regresso no trabalho do Júlio. Amorro. Juliette, decolado na sua escuta. Meu peixe. Reporte fora da barra. Prossegue mil pra Morro. Possível 2.500, pro direto, tá? Autorizado 2.500, direto do Caieves. Juliette. Ativo, torre 186, apareceu no ataque de decolagem, 1011 no ajuste, tá no pátio 4? Sim, sim, chama a torre, bom voo. Normalmente chama para o táxi de Mike Alpha. Decolado 53, chama controle 19.8, bom voo. 3155, contato radar, submanter nível 340, voo Idael. 340, voo Idael, 3. Boa tarde, é o 2231 da Passaredo, ciente informação Victor, transferido. Passaredo 2231, identifique, na proa de TAP, desça até o nível 050. 1201, não ajuste. 050, proa de TAP, o 2231. Metro no 09, livre táxi, chama para ingresso. Visuais, Vera Cruz, Interlagos e após rotatório. De 5729, desça para 2000 pés, autorizado o final LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 autorizado, reportaremos no localizador web 5729. Paulo Salvador, gol 1785, informação Victor, autorização para o Galeão 360. 360, Galeão, já aprovado, pronto. Galeão 360 aprovado, rota P9857, Porto Seguro, peso 16, bridge, após sair conforme o plano, decolada 10, curva direita, num perfil Dadael Leda, após Leda vou Bidev, em Bidev intercepta a P9857, segue conforme o plano após. 5155, código transponder e controle opera em 19.8. Confere, chama o controle para o posicionar. Localizador web 5729. Complete final LS, chama a torre 1186. Completa, chama 1186, 5729. Alfa Romeo Bravo Serra Tango, Salvador. Seu estimado para outra vez de Lapa. Copiado, Bravo Serra Tango. Tira 2231, desça para 3.500 pés, 1.011 o ajuste. Oida Pro de Duna, reporte localizador. 3.500, 1.011 o ajuste, Duna, reportarei o localizador, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, web 5729, passou externo, baixado e travado. Boa tarde, 5729, livre pouso na 10, vento 120 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 nono. Livre pouso na 10, 1011, 5729. Sente um dia mais calmo, mantém a posição alinhada devido ao tráfego na final 10. Bordo, 13h50, alterna Salvador. Juliette Alfa, tá ponto de espera no 0, no ponto de espera torre, 1 no 8, décimo 6, ajusta no 0, no 1, no bom voo. Juliette B Alfa, chamando torre no ponto de espera da 1 no 0. Zulu para Cairu, mil pés. Michael, Felipe, decolar da 17, atento a esteira de turbulência, vento 120 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 nono. Cinco, aciona identificação, chegada ONF, desça até o nível 040. 2011, um ajuste com o POB. 729, solo 02, liga direita, time solo 121, decimal 9. Torre Salvador, muito boa tarde. 35627, pronto, ponto espera no 0. Boa tarde, 5627, ali mantenho no 0. Mantém, 627. Depois na rotatória, que tem que ser. 5627, a linha decola da 10, vento 130 graus, como 0 nós. E 5, e chame o centro Recife na frequência 128, décimo 8. Tio, caso negativo, chame 1251. Decolar, ajudou, Michael. Vicente Mike Alfa, decolado ao 03, chama controle 19, decimal 8, bom voo. Graças a Deus. Passadeira 2231, 2006 para externo, torre 18612. Torre 18612 a 2231, obrigado, até já. Quilo Quebec Serra, chame a torre 18612. 18612, Quebec Serra. Torre de Mike Alfa, decolado, mantendo mil, aguardando liberação para 2 km. Torre Salvador, boa tarde. É o 2231 no Passaredo, vamos passar o externo, baixado, travado, visual. Boa tarde, Passaredo 2231, no livre pouso na 10. Vento no 30 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso na 10, 2231. 5627, decolado ao 04, chame de controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, até mais. Oi. Quebec Serra, ingresso na final 17, a parte final de 3 milhas. Voltarei, Quebec Serra. Controle Salvador, o trip 5627, decolou, cruzão em 200, perfil da PUCA. Trip 5627, contato radar, se manter o nível 190, manter a saída PUCA. Ciente, 5627. Serra, reduz a aproximação na medida do possível, reporte final de 3 milhas. Eu vou ao contrato contar a passarela na final, como é que serra? Ciente. A frente está com o número 2? Afirmo. Ok, como é que serra? Seu modo Thiago. Tá ligado, posso fazer o teste? Poderia confirmar, Maicon? Tá ligado, normal. Ok, não tem indicação do seu modo... Modo Charlie? Charlie. Tá mantendo no mil pés? Afirmativo, passando agora a Tivero Clube. Ok, sente, vai prosseguir pra morro em que altitude? 2.500. Ok, tá autorizado a ascensão a 2.500, voar direto morro de São Paulo. Direto morro, 2.500, já mais alto. Vitorinho de Juliette, tá visual com o Kai Rives? Frequência livre até o retorno. Quilômetro no 09, livre táxi, chama para o ingresso. E o Juliette, estou copiando. Já está autorizado frequência livre. Então pode esperar. Tec Serra, livre pouso na 17, vento no 40 graus com 119, altímetro no 09. Livre pouso na 17, vai esperar. LS, chame a torre, 1862. 1862, até 3145, boa tarde. Boa tarde, reporte externo, 3145. Tá na vista. Boa tarde, Alfa Cargo 8443, informação Vitor, 430, Campinas. Decimal 9. Olha a direita, 129, 22. Beleza. 443, Campinas, 430. Ah, tem mais tempo. Um minuto para a cópia, prepara a Dael. Dael, grato. Solo, passarinho 2. Ingressando Alfa. Ciente, prossegui via Alfa Juliette até a remota 1-4. Passarei 2-2-3-1. Alfa Juliette, remota 1-4, 2-2-3. Abissa 8-4-4-3, pronto, cópia. Prossegui. 4-3-0, autorizado, Campinas. Rota Dael, Leda, Bridge, Up Zulu no meia para botar o Zulu. Após sair conforme o plano, decola a pista no zero, curva direita. Subir a Dael, Leda, após Leda, Bridge e sai conforme. Após, interceptando a aerovia e seguindo conforme. 5402, o código transponder. Repetindo 5402 e o controle opera em 1-9-8. Atacar 8-4-3, autorizado 430 Campina, saída Dael. Pode prosseguir Leda, Bridge. Sofrer Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, plano de voo. 19.8, 5402, vai para cargo 8443. Estimativo, bate o 3, chame o ponto para o push, check o sonho. Tomara, 8443. Solo 6327, Oxanel, qual é a saída prevista para Ilhéus? Uno. Repouso 9-0, Zulu, com Miliança 3145. Juliette Índia Zulu, decolado ao 09, chão em controle 19 decimal 8, bom voo. 098, até volta. Juliette Índia Zulu, 1000 pés, corredora Xé, reporte no Faro da Barra. Autoriza voar direto 2500. 2500 autorizado, direto Cairo. Certo, vindo para 2500, voando direto Cairo, Lorenzo, Julie. Precisa o gol 195 Maduna para evitar algumas transações aqui à direita? Autorizado. O 925 desce para 2000 pés, 1011 ajuste. 2000 com 1011, com o 995 Ventura. Confim, Salvador, boa tarde, Azul 4198, Confins, nível 360, centro da informação Vitor para autorização. Firmativo Victor, confere informação em curso 360, Confins, é o número 2 para cópia. Ciente, aguardando. Salvador, teria a subida prevista para o 4118? Inicialmente é da El. Grato. Oxana 6327, pronto para cópia? Prossiga, pronto para cópia. 6327, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem da 10. Primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, direto Ilhéus. 5151 no transponder, o controle em 1 no 9.8, Oxana 6327. 7327, decola pista 10, saída da El, Leda, direto Ilhéus. Transponder 5151, controle de saída, confirma. 1 no 9.8. 19.8, controle de saída. Estimativo, só confirmando, proteja o nível copiado, por gentileza. Nível 240. 7, pista 1-1-0, Xenem 6327-07, o portão é posto quando pronto para acionamento e puxo. Ciente, o portão 01, ok? O portão 01, não? 01. Ciente, muito grato. Valeu. Estimativo, Papa Romeu, Mike, é com o Oscar Aracaju, a intenção, o pátio que se encontra a decolagem? Estimativo 500 pés, o Mike Eco Oscar, D parte 4. Mike Eco Oscar confirmando, é apenas a mesma empresa do Mike Eco Delta e Mike Eco Vito. É, tem conhecimento aqui da área de Salvador? Há condições de decolar da Capiteira 17 com Pro Nordeste, do Pátio com Pro Nordeste, ou vai ingressar para o 7, circuito pela esquerda para ingressar no Corredor Forte? Estimativo, Mike Eco Oscar, Salvador Aracaju, 500 pés, decolado pátio 4, pátio da ADEI, comprou Nordeste, aguardando a autorização da Torre Salvador, que opera em 108 meia dúzia, aciona no transponder 0264 e o controle opera em 198, Mike Eco Oscar. Salvador, tá 3145, livrou na sua escuta. Taxi Juliette, corrigindo, o TAN 3155, TAN 3145 via Juliette, 612 o portão. Juliette, 6231, 45. Mike Costa na escuta. Quem utiliza, poderia proteger a autorização?